da serra eu parei pra ver o mar. Eu vi as ondas que faziam o mar agitar. Descendo a serra eu parei pra ver o mar. Eu vi as ondas que faziam o mar agitar. E a galera das pranchas pegavam altas e... E a galera das pranchas pegavam altas e... E as mulheres na praia desfilavam seus bustiers. E as mulheres na praia desfilavam seus bustiers. Sonhando alto é difícil acreditar.